vivo, morto, desovado em um terreno baldio. Reflete a realidade de um sistema vadio, onde a cada dia aumenta mais o desafio de sobreviver. Matar ou morrer, eis a questão. Se liga, paga pau, não tem boi pra vacilão. Ninguém sabe quem é quem. No meio da madrugada é melhor ficar esperto com canhão na cinta. Seja esperto, não minta, nem se sinta o tal. A malandragem é a alma, com calma pega a moral. Todo mundo é suspeito até que prove o contrário. Não marque bobeira, metido, a esperto é o otário. Rajadas são ouvidas do lado que o sol se põe, mas ninguém se impõe. Ninguém quer saber de nada, aparece mais um morto nos becos da quebrada. Morreu porque pediu, ninguém sabe, ninguém viu, ninguém vai dizer. Respostas mais tarde, após o dia amanhecer. Sou Elite, recordo os fatos. Zona Noroeste, Rádio Clube, pra ser mais exato. Aqui a lei do silêncio tem som de medo. Deu com a língua nos dentes, maluco aperta o dedo. Bala perdida encontra fere, mata menino. Pai desesperado, mãe gritando assassinos. Sendo assim prevalece a lei do mais forte. Ser vizinho da morte, está vivo por sorte ou por azar. Sei lá. Sei que o fim está perto, melhor não antecipar. O inferno não é lá embaixo, é nas ruas daqui. Noroeste, Rádio Clube, Masters, MCs, os meus heróis. Não são como os da TV, não andam fantasiados, você quase não os vê. Não voam com capas, não tem poderes em anéis. A sua força é do mal, da venda de papéis. Satisfação garantida ou uma bala certeira. Tomba mais um fulano, chegou ao fim de carreira. Garotos marotos, moleques violentos, trepados manejam armamentos de prima. Crianças brincando com brinquedos pesados. Apagam fulano beltrano sem mandar recado. Sem perdão pro pecado, juiz ou advogado. Ajoelhados ao chão, pela vida implora. Eu amo a vida, a morte me namora. Aqui a aventura é viver dia após dia. Jardim, Rádio Clube, Baixada, Periferia. Seja forte, pois os valentes sempre morrem primeiro. É assim, de janeiro a janeiro, na minha aia, na minha favela. Fique esperto, otário, você está dentro dela. Segure este compasso, use colete de aço palhaço. A segurança é um fracasso e quando aparecem, eu sempre levo dura. Por isso a mim eu mesmo faço aqui na cintura. Gigante segue sem rumo, cê acabando por poeira e fumo. Autoconsumo sem ter nada a perder. Acabou comigo, com ele, com você, você, você e você. Pode crer, diz aí Elite. Digo, aqui é perigo, pode crer então. Atitude no gatilho é crime sem perdão. Saque ligeiro, disparo certeiro. Na lei da malandragem perde quem tombar primeiro. Só ontem e hoje são cinco famílias em pranto. O mês só tá começando, até o fim só Deus sabe mais quantos. Caminho São José, comporta São Sebastião. Favelas que provam que a visão não é bela. Sem contar Vila Thelma, caminho da capela. Dali Coutinho, Areia Branca, Vila Divinéia. ZN é minha área, então se liga na ideia. Maluco pensa que é Deus ao se aproximar. Saudão da conta com grito, aí comédia vai rodar. Sapeco, um, dois, três, tombou mais um vacilão. Morreu porque era esperto, porque otário é cuzão. Na favela tem leis que até Deus desconhece. Não adianta rezar que o diabo ouviu suas preces. Aqui aventura é viver dia após dia. Jardim, Rádio Clube, minha área, periferia. Aqui periferia, miséria de sobra. É revólver, maconha, polícia e cocaína. Aqui periferia, miséria de sobra. É revólver, maconha, polícia e cocaína. Aqui periferia, miséria de sobra. É revólver, maconha, polícia e cocaína.